159, em tráfego sua posição 12 horas, 7 milhas, rumo ao posto, mantendo 1.500 pés, aeronave de pequeno porte. Tá, 3859, gente, não tem tráfego à vista. Intercepta o localizador esquerda para o A140. Reporte estabilizado. Desça até 3 mil pés inicialmente. 1.018 ajuste. 1859 visual com o tráfego de pequeno porte. 7. Xanema 312, complete aliança e chame a torre 1186. Ok, 1186, obrigado. 6312. Trafio Salvador, Xanema 6211. Prossiga. Alguma novidade pra gente aí em relação à liberação por aí? Nenhuma novidade. Tá ok, obrigado. Tá, 3859, pode descer pra 2000? Afirmativo, tráfego já superado, desce pra 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. Afirmativo, 2000, autorizado LS, reportará estabilizado, 3859, data. 1923. Estado Guarulhos, 360, operador 160, curva direita da Elisa Bridge, controle 1 da 0, sinal 8, transponder 501. Verificação, chegada Mari, desce e mantenha nível de voo 060. Esse é o 060, perfil da Mari, da 3486. Obrigado. Não, desce para correto, chama pushback acionamento. Todo pronto, pushback acionamento com 1923, certo? Solo Salvador, Schneider 6225, já tem autorização de 340 para Brasília, frente daqui a você. 6225, Brasília, tenho 320, copia ou vai na cadena com 340? Ah, aceitamos o 320, Schneider 6225. 6225, autorizado Brasília, 320, apermite 1-0, decola 1-0, curva direita, ou indo, colou 1-0, curva esquerda, mão unida. Controle 1-2-0-8, transpone 5-0-2-2. Final LS, chame a torre 1-8-6-2, vamos por 8-6, bom dia. 6225, copiou? Chame a 6225, 3-0-3-2-0, Brasília. É, transponder 1-2-0-8 e o controle, os transponder 5-0-2-8, não copiou a saída, senhora. 5217, Alfa Juliette, remoto 13. Alfa Juliette, 13, 5217. Oxanar 6225, transponder 5022. A saída, primeira curva esquerda, Momo, transponder Nitsa. Ciente, saída Momo, estou no zero, curva esquerda, Oxanar 6225. Confirmando, transponder 5022, o final. E a saída é Momo, a transição November, Índia, Delta, Sierra, Alfa. Saída Momo, transição Nitsa, com transponder 5022, Oxanar 6225. Está correto, chama para o pescador. Chamará quando pronto. Ok, copiado, reportará mais perto. Europa, Barra Melfa, Vitória Eco, agora 5-0, melhor avançado do Serra Vitória Delta. Poderia confirmar as frequências próximas? Ativa de Recife, será 12685 a primária e a secundária 12545. Alfa Vitor Eco. Autorizado já mudar a frequência para chamar Recife. Ativo, copiou a primeira frequência 12085, qual é a secundária? Polo 25, decimal 45, Alfa Vitor Eco. 21-2085-2545 da presente, obrigado, tchau, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Passou através da fora da barra, o Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, sem tráfego reportando setor, frequência livre, chame no retorno. No retorno, Quebec. M312, solo 38, direito no 219. Direita 219, zona 2. Aqui, ó. Aquilo. Corre Salvador, ou Papa Tango Juliette, Quebec, aquilo. Juliette, Quebec, aquilo visual já com a pista, a intenção de olhar o pouso na 190, ok? Na 190, confirme. Afirmativo, se possível. Na Fox, na Cisco. Direto no Gojo, bom dia, Alfa Juliette, 1-0, portão. Ok, Alfa Juliette para 1-0, copiado. 3859, pausa autorizado, cabeceira 10, vento 020 graus com 039. E depois 1-0, tá 3, vai tranquilo. Gosca Lima, Quebec, bom dia, aciona identificação. Gente, abaixo do farol de Itapuã, Mike Eco Delta. Contato no radar, 68 milhas sudoeste de Salvador, está sob vigilância, mantém o nível 130, porte no ideal de descida da presente, voe a posição Mari, para a chegada Mari. Imperador de Salvador. A transmissão está muito baixa, faça um check no equipamento e chame novamente. Está pronto pro táxi? Seguinte, novembro, aguarde mais alguns instantes para o táxi, tá ok? Quebec, Quinta, não me escuta? Afirmativo. Ok, vai manter 1.500 pés, tá ok, senhor? Não está autorizada a descida. Afirmativo, entendeu que para final de ano, teste que deveria descer, então vamos manter 1.500 pés. Afirmativo. Mas quer cuidar de manter 1.500 pés? Mantendo 510 a vertical do farol. Tá ok, Mike Eco Delta está autorizado para seguir paralelo ao cabeceiro no 7 e vai reportar na final do ano 7, girando base. Reportarei girando base da ano 7. Juliette Quebec Kilo está autorizado para seguir direto para a final da 10. Direto para a final da 10, se possível, mantendo a presente velocidade, tá ok? Afirmativo. Vamos só acelerar mais um pouquinho. Afirmativo. Juliette Quebec Kilo, para informação, estou com tráfego mantendo 500 pés no momento, é um helicóptero, por isso que eu solicitei para vocês não iniciar a descida, tá ok? Afirmativo, ainda não avistamos. Afirmativo, tá quase cruzando a final a 10 no momento. Mike Eco Delta também para a informação de tráfego, é 1.500 pés, eu estou com tráfego Charlie 182, que vai prosseguir para a final da 10. Vai prosseguir para onde? Final da 1-0. Tá mantendo 1.500 pés, só pra confirmar, tá ok? Tá 3859, solo 41 direito no 219. 219, livrando, tá 3859. E ela agora visual com o Mike Eco Delta, tá ok? Sim. Afirmativo, está autorizado o pouso Quebec Kilo, vento variável com 3 nós, pista livre. Quebec Kilo, muito obrigado. 3859. Delta base gerando sinal da 17. Mike Eco Delta, ciente, pouso autorizado, cabeceira 17, vento variável com 03 nós. Delta autorizado, pouso cabeceira 17. Bom dia, Web 5826, na final do X8-10, baixar o travado. 5826, mantém a aproximação, é só Maria que está livre. Na escuta. 8521-ECO, para me escuta? Eu pedi pro senhor inicialmente aguardar pro táxi, tá ok? Agora aguarde para ingressar, aguarde. Mike Eco Delta, solo ao Scop 3, liberando próxima direita, bom dia. Chupé de instrumento, gol 1922, na posição 8. Juliette, Quebec Kilo, solo ao 44, libere a direita e chame solo em 1219. Quebec, quilo qual parte? 4-3. Em frente, alfa, quilo 4-3. Quilo. Tender 8521-ECO, tá pronto para ingresso. E mantém cabeceira 17, a linha e mantém cabeceira 17, November 8521-ECO. Torre Otan prossegue direto pro 09? Afirmo. Como 923 está na escuta? 923 já retornando já. Objeto 5826, salão 46, direito no 219. Direito 219, 5826. Número 8521-ECO, livre decolagem, cabeceira 10, corrigindo cabeceira 17, vento 040 graus com 4 nós. 360, Alter Zulu 16, decolada 10, curva direita da EL, Leda Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5015. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, pro 05, 526. Zulu copiou, solo. 439, autorizado Campinas, nível 360, via preso Lua no 6. Estamos 0 em uso após a decolagem curva direita, saída da EL, Leda e Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5015, Zulu 439. 439, está correto, alfa direcionamento. Chamar para o pushback acionamento 439. November 852, no eco, decola aos 48, chame controle, 1208, bom voo. 1208, November 852, no eco. Controle, Brasil, November 852, no eco. November 852, no eco, prossiga. Pés, corredora cheia, porte no farol da barra. O 9852 no eco. 1861, continuação 018, fica atento ao tráfico da web, que está ingressando agora no passo, né, do portão 05. Tente estar aqui via Índia Alfa, até o ponto 0 no 0186, atento ao tráfico da web no 018 agora, vou no 923, obrigado. Torre Salvador, TAM 3486, bom dia. 3486, bom dia, tá baixado e travado? Ainda não. Um salve baixado e travado, menos 040 graus com 4 nós. Chamarei. Baixou e travou, vai passar o marcador externo, tá? 3486. 3486, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 040 graus com 4 nós. Livre pouso, não no zero, tá? 3486. TAM 3304, bom dia. Nível 360, Brasília. 3304, eu tenho autorizado 38. Copia ou guarda coordenação 36? Copio. 3304, autorizado Brasília, 380, autorizado 17. Decolada 10, curva direita, árvore, elefa. Controle 10, decimal 8, transponder 5027. Copiado 380, presolo 17, avô elefa, 5027 transponde e o controle em 119, corrige. Essa é isso, 7935, 3304. 3304, controle 120, decimal 8. 1208, por chama pushback, funcionamento. Salvador, bom dia, passageiro 2227, vitória da conquista 260. Por 227, autorizado para da conquista, 260, direto, decolando 10, curva direita, árvore, elefa, controle 120, decimal 8, transponder 5007. Autorizado conforme, curva direita após, árvore, elefa, 120, ponto 8 é o controle, e o transponder é o 5007. 227, correto, chama para os pegacionamentos. Ok, chamarei. Escuta. A altitude que tá mantendo? 1923, depois manda o ponto de espera 10. 1923, mas tem ponto de espera. Ponto de espera 10, 1923. 1, copiei. 301. Ok, curva então à direita e vou para, né, interceptar 301. Mantenha 2000 pés. 5, 2, 1 no eco. Lógica Lima, Quebec, desce e mantenha 3 mil pés. 3 mil pés, ajuste altímetro 1 no 0 no 8. 3 mil pés, 1 no 0 no 8, Lógica Lima, Quebec. Controle Salvador, muito bom dia, TAM 3732, informação Lima, 175 para 150. Bom dia, TAM 3732. Acione identificação, chegada Mari, desça manter o nível de voo 050. Mari 050, TAM 3732, identificou. Posso manter a sua 3230 mais um minuto da promoção? Autorizado, November 852, 1 Eco. Solo Salvador, TAM 3486, livrou a pista, taxi Alfa. 3486, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette pro 11, 3486. Autorizado a decolagem em pista 10, voo 923. Dirigindo 3000 na proa de Duna, nossa Lima, Quebec. Nativo, mantenha 3000 e aguarde a ascensão. Sente, 3000, para descida. Nativo, aguarde descida. Salvador, TAM 3305, bom dia, voo no 605, sente da Lima para o Galeão. Tráfico, sua posição 12 horas, 5 milhas, corrigiu meia dúzia de milhas, rumo noroeste, mantendo 1700 pés. Alfa Tango 57. Sede do tráfego, Alfa Lima Quebec. Salvador, voo 1923, decolado, cordial, bom dia. Bom dia, voo 923, contato radar, sobre manter o nível 360, Vidael. Vidael 360, 923. Oxalá 6225, puxa acionamento, posição 01. 22501, autorizado, chama táxi. Autorizado, chamar para o táxi 6225. O Oscar Lima Quebec dá a possibilidade de voar direto marcador externo para evitar formações? Olha para o 075, atenta a captar, Oscar Lima Quebec. Desça para 2000 pés, ajuste 1018. Autorizado LS, reporte localizador. Pozinho pro 075, Oscar Lima Quebec para interceptar. Isso aqui, por gentileza, pedi para entrar aéreo tomar as providências. Afirmativo, só uma coisa, ele está próximo de que lugar? Quando eu estava vindo aqui, ele já estava entrando na pista já. Bem aqui, próximo aqui onde a nossa aeronave está, no pátio da infraero. Logística da infraero, nós estamos naquele terminal mais afastado, o cachorro está mais ou menos atrás do avião da Azul. Gente, no pátio 3, pode deixar que nós vamos chamar a infraero agora mesmo. Obrigado. 200 local ou Zulu? Local, pô. Local, copiado. Nossa, Lima Quebec. Atenção, seria pousar na 17. Quando estabilizar na pista 17, solicita a torre para circular para a 17. Em condições visuais, ok? Sente, Quebec. Tucano 3732, desça para 2000 pés, autorizado LS e a fonte localizador. Desça pés, apontar estabilizado no localizador, autorizado o procedimento, Tucano 3732. Acionamento azul 4039. Pascal Lima, Quebec, mantém a final LS para modificação e pouso visual. Pista no 7, chame a torre no 862. 862, Pascal Lima, Quebec, obrigado, bom trabalho. Certo. Oh, muito bom dia, Papatão, Pascal Lima, Quebec. Pascal Lima, Quebec, reporte final da 97. Voltará a final da 17, Oscar Lima Quebec. Turno 2, Recife, copia? Permitido. Autorizado Recife, 350, Pirisco 58, decola da 10, curva esquerda, Uca, Tração Aracaju, controle 120, decimal 8, transponder 5025. 350, autorizado, Recife, decola da 10, Pirisco 58, primeira curva esquerda, Uca, Aracaju, 1208, 5025. Pushback acionamento. Para. 62D5 para o táxi com POB de 8080, alterna com fins. Autonomia de 4 horas e 30 minutos. 6225, taxa à direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre. 11862, altímetro 1098. 1098, autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera, chama de torre 186225. Controle, o Tano 3732, fazer um pequeno desvio aqui à esquerda, 7 milhazinhas após dura, já voltará estabilizado? Relativo, 3732. Grato. Chame Recife, frequência 125.1, alterne 133.25, bom dia. 1251, 133, decimal 25, Recife, pro gol 9-2-3, obrigado.